Panorama Agrícola para 11 de setembro de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo para você o programa de 11 de setembro de 2014, quinta-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier. No ditado de hoje, nada como um dia depois do outro. Você ouve no programa de hoje uma dica sobre trabalho. No noticiário, o Encontro Catarinense de Educação Ambiental em Piratuba. Na entrevista, Garuva organiza dia de campo sobre Palmeira. E no panorama regional, Chicão de Lages fala sobre produção de leite. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ouça este e outros programas na internet no site da EPAGRE. Dica do dia. Dicas para o seu trabalho. Primeiro, adquira conhecimento. Depois, use o que aprendeu e suas habilidades com entusiasmo. Para melhorar o ambiente no seu trabalho, tenha sempre bom humor. É hora das notícias. A EPAGRE de São Bonifácio orientou a construção de um abrigo plástico na propriedade de Ema e Carlos Schaden. São Bonifácio tem grupos de produção de olerícolas orgânicas bem estruturados. Seus pontos de comercialização estão na Grande Florianópolis. E Ema e Carlos Schaden, do Canto dos Schaden, próximo à sede de São Bonifácio, trabalham há 14 anos com agricultura orgânica. São certificados pela rede Ecovida. Fazem uma feira semanal percorrendo as ruas de São Bonifácio e vendem principalmente em sua propriedade diversos produtos coloniais, como geleias, compotas, doces, mel e principalmente olerícolas orgânicas. Na busca do aprimoramento de sua produção, procurando contornar os eventos climáticos e com o apoio da EPAGRE, o casal buscou orientação para a construção de um abrigo plástico com um sistema de irrigação por gotejo. A orientação técnica foi dada pelo engenheiro agrônomo da EPAGRE de São Bonifácio, Sebastião Gilberto Pagani Vieira. São abertas as inscrições para o terceiro Encontro Catarinense de Educação Ambiental, que será realizado em Piratuba, no meio-oeste catarinense, de 29 a 31 de outubro, no Centro de Eventos de Piratuba. O evento é uma realização da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Santa Catarina, um colegiado estadual representado por instituições governamentais e não governamentais de diversos segmentos da sociedade catarinense. O terceiro Encontro Catarinense de Educação Ambiental em Piratuba conta com apoio do Programa SC Rural, da Prefeitura de Piratuba e da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Concórdia. O tema central do encontro é educação ambiental, ética, inovações e informações necessárias para os novos tempos. Informações adicionais e inscrições no site da SDS, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, nós vamos até Garuva conversar com a extensionista da EPAGRE em Garuva, Dione Benevenuti. O assunto, um dia de campo sobre palmeiras, que acontece em Garuva, numa sexta-feira, 26 de setembro. Nós vamos ter duas palestras pela manhã com os pesquisadores da EPAGRE de Itajaí, da Estação Experimental. Será sobre fitossanidade, manejo da lavoura das palmeiras. Iremos ver pragas e doenças com o pesquisador Alexandre Visconti E depois vamos ter uma segunda palestra com o Dr. Fábio Zambonin, que vamos falar sobre o nosso palmito Euterpe edulis, nosso palmiteiro, né, o palmito Jussara. E à tarde nós vamos ter uma prática na propriedade da família Korn. Quantos produtores são esperados? 30 produtores. A palmácia aí é uma cultura que garante renda extra para o agricultor? Sim, porque nós temos quatro agroindústrias legalizadas de conserva de palmito, e essas agroindústrias elas compram toda a produção que é feita aqui no município e não é o suficiente, elas precisam ir nos municípios vizinhos comprar a matéria-prima. Então, isso está sendo bem atrativo para os produtores de garuva estarem produzindo as palmeiras, a palmeira real. O Jussara e a pupunha para essas agroindústrias. Aqui em Garuva, inclusive, temos uma agroindústria que processa a polpa do fruto do palmito Jussara, do açaí. Então, os produtores eles têm uma venda já garantida para essas agroindústrias. O Dia de Campo tem por objetivo também atrair novos produtores para entrar nesse mercado? Sim, o Dia de Campo temos novos produtores que vamos dizer, são produtores que estão diversificando a propriedade, produtores de arroz, produtores de banana, que são as principais culturas aqui no município, e outros produtores que já cultivavam aipim ou tinham uma pastagem e agora não estão mais com bovino de leite, estão transformando essas pastagens no plantio de palmeira, principalmente da pupunha. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com a extensionista da Ipagre em Garuva, Dione Benevenuti, sobre dia de campo a respeito de palmeiras, dia 26 de setembro, em Garuva. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 19 de setembro, através do e-mail emgaruva@ipagre.sc.gov.br. EM de Escritório Municipal, garuva@epagre.sc.gov.br. Fique ligado no Panorama Regional. Produção de leite. A inatividade da indústria leiteira no estado catarinense, no período entre safra, chega a 40%, de acordo com os dados do Sindileite de Santa Catarina. A produção chega a 6 milhões de litros por dia no estado, sendo que a capacidade é de até 10 milhões de litros por dia. Na região serrana de Lages, onde pertencem 12 municípios dessa região, a produção nessa época, no período de inverno, é de aproximadamente 100 mil litros dias e é baixa, onde devemos ter em torno de 700 produtores que entregam leite. E a situação é igual no Paraná, no Rio Grande do Sul, conforme informações das secretarias da agricultura desses estados. Na região sul, a produção de leite responde por grande parte do PIB do agronegócio. E no país soma 36% do total da produção. Então, a importância da bacia leiteira na região sul. E de acordo então com o sindicato Sindileite, muitas indústrias veem seu custo fixo aumentando e sua competitividade comprometida. Na última década, a produção de leite cresceu num ritmo inferior ao da população mundial. E diante disso, se faz necessário que os produtores se estruturem melhor. É preciso ter parque industrial, uma melhor logística de infraestrutura, abertura de novos mercados e foco voltado, claro, à exportação. Também não deixa de ser importante investir cada vez mais em produtos de valor agregado, garantindo assim a rentabilidade longo prazo para milhares de famílias catarinenses produtoras de leite. Hamilton Weber Xavier, Chicão, Epagre, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.